Somente você, feito uma estranha magia, me fez sentir emoções que eu juro não conhecia. Com as palavras nos olhos, você me disse: te amo. Eu comecei a viver depois que nos entregamos. Porque antes de ter você, antes de ter você, eu não sabia que existia antes de amar você. Porque antes de ter você, antes de ter você, eu não sabia que existia antes de amar você. Passado, eu aprendi com você que amar é um doce pecado. Sempre que eu sinto em seu corpo minha emoção preferida, é que eu entendo porque te chamo de minha vida. Ah, porque antes de ter você, antes de amar você, antes de amar você, eu não sabia que existia antes de ter você. Porque antes de ter você, antes de ter você, eu não sabia que existia antes de amar você. Porque antes de ter você, antes de amar você, eu não sabia que existia antes de ter você. Porque antes de ter você, antes de ter você, amar você.